Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Edelson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Quinta-feira, 8 de janeiro de 2015. Destaques de hoje. Acidente após ultrapassagem indevida mata taxista e deixa 6 feridos em Estremoz. Município de Placas, no Pará, se transforma em corredor do tráfico de drogas. Confúcio Moura diz que só não fez mais que Teixeirão e afirma que autorizou secretário a grampear governo. Deputados temem que corte no orçamento afete emendas parlamentares. CPT considera a reforma agrária do governo Dilma a pior dos últimos 20 anos. Cardoso e Pezão formalizam acordo de permanência do Exército na Maré. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. O sol predomina e o tempo fica firme no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, na Zona da Mata e Centro-Norte e Leste de Minas Gerais. Sol forte e pancadas rápidas de chuva a partir da tarde nas demais áreas da região. Região Norte. O tempo segue abafado na região. O sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora no sul de Roraima, no norte do Amazonas e no leste do Amapá. Sol, aumento de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde nas demais áreas. Região Nordeste. Sol entre nuvens e chuva a qualquer hora no norte do Maranhão, do Piauí e do Ceará. O sol predomina e não chove entre o Planalto da Conquista, Bahia, e o Rio Grande do Norte. Chuva isolada entre o litoral da Bahia e do Rio Grande do Norte. Sol e pancadas de chuva a partir da tarde nas demais áreas. Região Sul. Uma frente fria avança pela região. O sol aparece pouco e chove a qualquer hora do dia no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no centro-sul do Paraná. Há risco de chuva forte. Nas demais áreas do Paraná, ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde. Região Centro-Oeste. Sol forte ao amanhecer em toda a região. Instabilidades associadas do tempo abafado provocam chuva entre o final da tarde e o início da noite, no Mato Grosso do Sul, em Goiás e no Distrito Federal. Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Até já. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza. Convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza. Distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O controlador de tráfego da empresa de trens urbanos Supervia, Fábio Oliveira Rebouças, disse à polícia que o maquinista que atingiu outra composição na última segunda-feira avançou um sinal vermelho. Ele prestou depoimento nesta quarta-feira ao delegado Matheus Almeida da Delegacia de Polícia durante cerca de 4 horas. Rebouças garantiu que ele não se ausentou de sua mesa, de onde controla parte da linha, em uma tela, e disse que tentou contato via rádio com o maquinista imediatamente após constatar, pelo sistema, que a composição não havia parado no sinal que fica próximo à estação Presidente Juscelino, no município de Mesquita, na Baixada Fluminense. Município de Placas, no estado do Pará, se transforma em corredor do tráfico de drogas. Reportagem de Douglas Araújo. O município de Placas, no oeste do Pará, se transforma em corredor do tráfico de drogas. Zé das Medalhas foi preso com armas e drogas dentro de sua residência. Localizado na rodovia transamazônica BR-230, o município de Placas vem se destacando nos noticiários policiais por conta de frequentes prisões de traficantes e apreensões de drogas. Na última segunda-feira, uma guarnição da Polícia Militar prendeu em flagrante, por volta das 14 horas, o comerciante Valdeci Gomes de Aguiar, de apelido Zé das Medalhas, que vai completar 60 anos no último dia 10. Ele foi conduzido até a delegacia de Placas, no oeste paraense, após ser flagrado de posse de um revólver sem marca calibre 32, com a numeração adulterada, além de 7 petecas de crack e 1 peteca de cocaína. A arma e a droga estavam no veículo do acusado. Abordado, a viagem ocorreu no momento em que ele trafegava pela cidade. O delegado Arisnaldo da Silva Vital Filho lavrou auto de apreensão e em flagrante pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e tráfico de entorpecentes. Após o flagrante, o preso foi conduzido até a sua casa, onde foram apreendidos outros revólveres da marca Tauro, com munições, uma espingarda de cano duplo com munições, uma trouxa de maconha e R$ 1.700 em dinheiro, um caderno de anotações e documentos diversos, provavelmente de usuários que deixariam penhora na sua casa. As armas de fogo, munição e as drogas apreendidas foram encaminhadas para serem periciadas no Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, em Santarém, para a emissão do laudo definitivo, a ser usado para melhor embaçar o inquérito policial. As peças do flagrante foram protocoladas no Fórum de Uruará, que responde pela comarca de Placas, para apreensão e julgamento do Poder Judiciário. O acusado já está recolhido à disposição da Justiça. Do estado do Pará, para o Jornal Brasil Notícias, Douglas Araújo. A diminuição de desapropriações de terra, da quantidade de famílias e assentados e de novas demarcações de terras de indígenas e quilombolas levou a Comissão Pastoral da Terra a classificar os números da reforma agrária no primeiro governo da presidente Dilma Rousseff como os piores dos últimos 20 anos. A afirmação consta de balanço divulgado nesta quarta-feira pela comissão, 2 dias após a nova ministra da Agricultura, Cátia Abreu, ter dito que não existem mais latifúndios no país e negado a necessidade de uma reforma agrária ampla. Na nossa concepção, a situação dos camponeses está péssima, retroagiu. Basta pegar os números para ver que o governo não teve atenção com os camponeses e também com indígenas e quilombolas, disse à Agência Brasil o coordenador da CPT em Pernambuco, Plácido Júnior. A opção foi pelo agronegócio, criticou. Confúcio Moura diz que só não fez mais que Teixeirão e afirma que autorizou secretário a grampear o governo. Chamamos direto da Rádio Lobo do Cerrado em Rondônia, Edilson Peroni. O governador Confúcio Moura do PMDB tomou posse em seu segundo mandato na manhã desta quinta-feira, em cerimônia no Teatro Palácio das Artes, e fez um resumo da sua primeira gestão, considerada por ele como a que mais trabalhou desde o governo de Jorge Teixeira. Confúcio Moura considerou que outros governantes até tiveram realizações, mas a exemplo do próprio Jorge Teixeira, foram ignorados pelo povo. Confúcio Moura pediu apoio para a nova administração e revelou que já autorizou ao secretário de Segurança e Defesa, Antônio Reis, que secretários e assessores sejam grampeados, com o objetivo de saber o que acontece na gestão pública e não ser surpreendido com operações da Polícia Federal. Prefiro ser fiscalizado a cada dia pelos nossos delegados do que ver a Polícia Federal agir em nosso estado. Quem errar, que responda por seus erros, afirmou antes dessa declaração. Ele considerou que mesmo fazendo tudo certo, o governante, qualquer que seja ele, será de qualquer forma processado por seus atos no futuro. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o jornal Brasil Notícias. E agora, o comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, a liberdade de expressão está de luto com a morte de 12 funcionários da revista Charlie Hebdo em Paris, na França. Dentre eles, 8 jornalistas e chargistas. O ataque terrorista foi feito por extremistas muçulmanos. Não é por outra razão que sou contra extremistas, sejam eles de que facção forem. O fato é que estes, os extremistas, têm a liberdade de expressão, o livre pensar, a livre manifestação como inimigos. Em Cuba, na semana passada, manifestantes foram presos quando convocados por uma artista, também presa, a falarem 1 minuto sobre o que pensavam sobre o país. Há poucos dias, esta propaganda separatista, discricionista, foi reafirmada pelo ex-secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, defendendo a quadrilha de pobres. Não sei o que os desafortunados acham de serem assim chamados, e muito menos creio que topem serem confundidos com quadrilhas. Muito pior ainda é autoproclamar-se pais da pobreza, como se isso representasse algum mérito. Manter a pobreza para sustentar-se no poder é uma maneira torpe de escravidão. Devemos comemorar o dia em que não tenhamos mais que distribuir cestas básicas no Natal ou promover shows televisivos para ajudar crianças. A esperança é o dia em que não necessitarmos disso. Para tanto, precisamos trabalhar, agir, denunciar os malfeitos, afinal, o dinheiro público roubado vai faltar para setores importantes. Para que professores sejam bem pagos, alunos tenham escolas melhores, hospitais tenham leitos e remédios para atender a população que lá busca socorro. Que as estradas sejam construídas corretamente e não sejam superfaturadas, e mesmo assim aplicam material de baixa qualidade que provocam rupturas, buracos e desgastes causadores de milhares de acidentes com o igual número de vítimas. Por isso, meus caros ouvintes e leitores, é que se fala em controle da mídia, pois é ela, esta certa imprensa que se rebela e desnuda extremistas, formadores de clubes de fraudadores, gente que instala os mais sofisticados sistemas corruptivos, que são chamados por aquilo que realmente são, ladrões. Partido Único, obscurantismo, xiitas e messiânicos, estes são inimigos da democracia, da liberdade de expressão. Para isso, não tem limites. Utilizam diferentes e todas as armas, desde a mentira, a calúnia, a desconstrução de biografias, até a pressão econômica. E algumas vezes, como no caso francês, balas. Infelizmente. De Brasília, José Wojtchumas. O Jornal Brasil Notícias faz mais um breve intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com os destaques internacionais. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Ataque terrorista contra a revista francesa Charlie Hebdo choca o mundo. O mundo ficou chocado nesta quarta-feira com o ataque de homens armados e aos gritos de Alá é grande contra a sede do semanário satírico Charlie Hebdo, localizada em Paris, onde 12 pessoas foram executadas a tiros, incluindo os chargistas Volinsky, Charby, Cabu e Tignos. Uma grande operação envolvendo tropas de elite da polícia foi deflagrada horas após o ataque, na cidade de Reims, noroeste, informou um oficial AFP. Se os suspeitos não conseguiram fugir novamente, vai haver tiroteio, previu um membro do grupo de elite da polícia Haide, pedindo a máxima prudência aos jornalistas na região. Mais cedo, o presidente francês François Hollande dirigiu-se até o local do atentado e confirmou que tinha se tratado de um ataque terrorista, o mais violento registrado na França há 40 anos. Segundo testemunhas, homens armados com fuzis Kalashnikov e um lança-foguetes invadiram a redação da revista de humor Charlie Hebdo. E também foram determinadas, demonstrando sangue frio e coordenação, dispararam contra os funcionários da publicação, visando especialmente aos desenhistas. De acordo com fontes policiais, os autores do ataque gritaram: "Vingamo-nos, profeta!", em referência a Maomé, alvo de charges publicadas há alguns anos pela revista e que provocou revolta no mundo muçulmano. Este ataque sem precedentes, o mais sangrento cometido na França em décadas, fez pensar rapidamente em uma vingança dos radicais islâmicos contra o jornal que publicou caricaturas do profeta Maomé em 2006. Os atacantes podem ter seguido orientações dadas pelo grupo Estado Islâmico, contra o qual a França atua militarmente no Iraque. A redação do semanário, surpreendida em plena reunião de pauta, foi dizimada. 4 de seus cartunistas, Charby, Cabu, Tignoux e Volinsky, muito conhecidos na França, estão entre os mortos, assim como dois policiais, um dos quais foi executado a sangue frio quando estava caído no chão e ferido. O Canadá aceitou receber 10 mil refugiados sírios e 3 mil iraquianos nos próximos 3 anos. Atendendo a um pedido de ajuda das Nações Unidas, anunciou o Departamento de Imigração nesta quarta-feira. Esta ação representa 10% do último pedido da Agência de Refugiados da ONU para ajudar nas pessoas que fogem da violência na Síria e no Iraque, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. O número de refugiados sírios superou o do Afeganistão. Até agora, a população deslocada que mais precisava de ajuda. Os sírios e os iraquianos enfrentam as piores formas de violência no mundo hoje, disse o ministro da Imigração, Chris Alexander. Desde 2009, o Canadá recebeu 20 mil refugiados iraquianos e, a partir do início do conflito na Síria, em 2011, mais de 1.000 sírios chegaram ao país. Os conflitos na Síria e no Iraque já deixaram mais de 13 milhões de refugiados. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Ban Ki-moon, e outros altos funcionários da ONU demonstraram sua indignação com o atentado terrorista praticado ontem contra a sede do jornal satírico francês Charlie Hebdo, em Paris. Ao todo, 12 pessoas foram assassinadas e outras 11 ficaram feridas, sendo 4 em estado grave. Foi um crime horrível, injustificável e a sangue frio. Foi um ataque direto contra pilares da democracia, a imprensa e a liberdade de expressão, ressaltou Ban Ki-moon. O governo francês decretou luto de 3 dias no país e pediu unidade à população. Até o momento, os 3 assassinos fortemente armados que praticaram o atentado não foram encontrados. A diretora-geral da Unesco, Irina Bykova, divulgou nota dizendo que ficou horrorizada com o chocante ataque contra o jornal francês e que seu coração está com as famílias das vítimas e com aqueles que foram feridos. Irina ressaltou que foi mais do que um atentado a pessoas. É um ataque à mídia e à liberdade de expressão. A comunidade mundial não pode permitir que extremistas silenciem o livre fluxo de opiniões e ideias. Os responsáveis por esse atentado devem ser levados à justiça, e a Unesco está ainda mais determinada a apoiar uma imprensa livre e independente. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Zeid Al-Hussein, expressou sua preocupação de que o atentado gere um aumento de xenofobia e dos sentimentos contra imigrantes que já são crescentes na Europa. A comoção causada pelo atentado motivou milhares de pessoas a se reunir e espontaneamente em várias cidades da França para homenagear as vítimas, prestar solidariedade às famílias e repudiar o ataque, que já é apontado por alguns veículos de imprensa francesa como um dos mais graves de toda a história do país. Grande ausência na reconciliação entre Estados Unidos e Cuba, Fidel Castro completa na próxima quinta-feira 1 ano sem aparecer em público, o que alimenta rumores dos cubanos sobre a sua saúde. A mim chamou muita atenção que Fidel não tenha aparecido quando os heróis cubanos, como são chamados os agentes cubanos que estavam presos por espionagem em território americano, voltaram, e que não tenham falado nada sobre o restabelecimento das relações com os Estados Unidos. Comenta-se que ele está recolhido porque seu estado de saúde é muito delicado, disse a AFP Dorailis Jimenez, bailarina de 20 anos. Aos 88 anos, o comandante não comentou publicamente a aproximação anunciada por seu irmão e sucessor, Raul Castro, e pelo presidente Barack Obama há 3 semanas. Também não assistiu às boas-vindas aos 3 agentes cubanos considerados heróis na ilha, libertados por Washington como parte dos acordos que puseram fim a meio século de rivalidade. Homens armados sequestraram nesta terça-feira vários membros do grupo Estado Islâmico no leste da Síria, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos nesta quarta-feira. De acordo com o diretor do OSDH, Raim Abdel Rahman, homens armados não identificados armaram uma emboscada contra membros da Força Al-Hezbollah dos Estados Islâmicos, a polícia do grupo jihadista, na cidade Mayadin, na província síria de Deir ez-Zor, no leste. Rahman não soube especificar o número de jihadistas sequestrados. O incidente aconteceu um dia depois de um egípcio, que seria uma autoridade da Al-Hezbollah na área, ter aparecido decapitado em Mayadin, acrescentou a OSDH. Jornal Brasil Notícias. Faremos mais um breve intervalo. Voltaremos dentro de instantes. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Em meio à briga pela definição do segundo escalão do governo federal, a presidente Dilma Rousseff terá de administrar mais um problema com os aliados. A equipe econômica da petista estuda um corte no orçamento de 2015 que pode chegar a 65 bilhões anuais e deve atingir diretamente uma área de extremo interesse do Congresso, as emendas parlamentares. Na última sexta-feira, a presidente já havia dado sinais dos setores afetados ao sancionar com vetos a lei de diretrizes orçamentárias, o que gerou protesto da oposição. Antes mesmo de fechar os cortes na lei orçamentária anual, ainda em tramitação no Congresso, a equipe econômica de Dilma decidiu gastar menos do que o permitido para o período sem a legislação aprovada. por mês das receitas previstas. O decreto presidencial que define o limite máximo de gasto para cada ministério, enquanto a LOA está em análise no Congresso, é discutido entre o Ministério da Fazenda e o Palácio do Planalto. Deve ser assinado nos próximos dias. Para este ano, a intenção é poupar 1,2% do Produto Interno Bruto, o PIB, o que representa cerca de 65 bilhões de reais. Os cortes vão atingir despesas não obrigatórias do orçamento, que somam 294,9 bilhões de reais, de acordo com o projeto da LOA. Na mira da tesourada estão as emendas parlamentares, recursos pleiteados pelos congressistas para suas bases eleitorais. Segundo o relator do orçamento no Congresso, senador Romero Jucá, essas verbas somam 9,7 bilhões de reais. Antes mesmo de ser anunciado oficialmente, o corte das emendas já desperta a ira de parlamentares. Acidente grave na região metropolitana de Natal deixa vários feridos e um morto. Francisco Silva traz os detalhes direto da Rádio Transcontinente. 6 pessoas ficaram feridas e uma morreu em um grave acidente registrado na noite desta terça-feira na BR-101 em Extremoz, região metropolitana de Natal. Um casal que trafegava em um veículo tipo Gol e 4 pessoas que estavam em um táxi ficaram feridos. Segundo a polícia, os 2 veículos se chocaram frontalmente após uma ultrapassagem indevida. O motorista do táxi morreu no local. De acordo com o Núcleo de Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal, o taxista teria feito uma ultrapassagem em um local proibido e atingido o Gol. As outras pessoas envolvidas no acidente, entre elas 2 idosos e uma criança, foram conduzidas por equipes do SAMU para hospitais da capital, o Santa Catarina e o pronto-socorro Clóvis Sarinho, no bairro do Tirol. A vítima que morreu no local foi identificada como José Lourenço, de 49 anos. Testemunhas informaram que no momento do acidente, a polícia realizava uma abordagem a um veículo tipo Corsa, bem próximo onde ocorreu o fato. Esses policiais, que também presenciaram o acidente, agiram rápido para o pedido de socorro e o isolamento da rodovia, impedindo assim outros acidentes. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. 23 navios estrangeiros deverão chegar a Santarém. Reportagem de Douglas Araújo para o Jornal Brasil Notícias. Temporada de cruzeiro vai trazer mais de 23 mil turistas ao Pará. Cerca de 33 navios estrangeiros deverão atracar no porto de Santarém e Alter do Chão. Mais de 20 navios devem passar por Belém, Marajó e Tapajós na temporada de cruzeiros 2014-2015. Segundo o Amazon Service, o número de turistas deve ultrapassar de 23 mil. Nas regiões turísticas de Belém, a capital receberá 7 navios. No Marajó, no dia 23 de março, atracará Alemão Bremer com 200 visitantes. E o Tapajós receberá em Santarém, Alter do Chão, 33 navios. No dia 21 de janeiro, atracará em Santarém o Marco Polo, do Reino Unido, com 830 visitantes. E no dia 26, chegará em Alter do Chão. A temporada será encerrada em maio de 2015, com 22 navios, passando 41 vezes pelo território paraense, conduzindo 23.093 turistas. Segundo dados da Secretaria de Turismo, os passageiros dos cruzeiros visitarão as principais atrações turísticas do Pará, entre os quais o Complexo Vero Peso, Mangal das Garças, Basílica Santuário de Nazaré e o Polo Joalheiro, e as belezas naturais. Em Santarém, além do encontro das águas do Tapajós e Amazonas, os visitantes conhecerão a praia de Alter do Chão, considerada uma das mais bonitas do mundo. Com informações do Pará para o Jornal Brasil Notícias, Douglas Araújo. O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, anunciou nesta quarta-feira à tarde em Brasília a formalização do acordo de permanência por mais 6 meses do Exército, no Complexo da Maré, na zona norte do estado. O governo do estado e o Ministério da Justiça já haviam decidido pela programação das Forças Armadas no local no fim de dezembro, mas a oficialização do acordo ocorreu apenas ontem. O Rio de Janeiro assinou a permanência do Exército na Maré e por mais 6 meses, já com o cronograma de saída. Para nós é importantíssima esta assinatura, disse Pezão após encontro com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e governadores de São Paulo, Minas Gerais e do Espírito Santo. O objetivo é articular ações integradas de combate ao crime organizado. Com a oficialização do acordo, o Exército continua na Maré até junho de 2015. Deputados querem criar CPI para investigar fraudes na área da saúde. Da Rádio Câmara para o Jornal Brasil Notícias, Silvia Munato. A máfia das próteses, revelada pelo programa Fantástico da Rede Globo, pode motivar a criação de uma comissão parlamentar de inquérito mais ampla sobre outros tipos de fraudes relacionadas a procedimentos médicos, exames e remédios de alto custo. No programa, a fraude envolve o pagamento de comissões a médicos e dentistas por distribuidores de próteses e implantes, e estaria ocorrendo em 5 estados. As comissões pagas aos profissionais ficariam entre 15% e 50% do valor dos produtos. Eram assinados contratos de consultoria com as empresas a fim de justificar os repasses. Conforme a reportagem, as empresas chegavam a propor aos médicos que incluíssem nos relatórios materiais não utilizados nos pacientes. Muitas vezes o paciente era incentivado a recorrer à justiça para conseguir que o SUS ou o plano de saúde arcasse com um custo que também poderia ser superfaturado. Os deputados Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, e Silvio Costa, do PSC de Pernambuco, pretendem começar a coletar as assinaturas para a CPI em fevereiro. Paulo Pimenta já recebeu algumas denúncias sobre outros tipos de situações. Uma pessoa, admite deputado, o senhor vai ver que num determinado hospital, né, praticamente não existe registro de parto normal, só existe registro de cesarenas. Muitos desses casos que estão registrados como cesarenas foram partos normais, mas o SUS paga mal o parto normal, ele paga bem a cesariana. Os planos de saúde também têm tabelas diferenciadas, então muitas vezes o procedimento realizado foi o parto normal, mas na hora da identificação do formulário do procedimento, é lançado como... Então, é possível que nós estejamos diante de uma ponta, digamos assim, no iceberg, de um problema muito maior. A Associação Médica Brasileira divulgou nota na qual repudia o conluio entre médicos, hospitais, empresas e advogados. A entidade disse ainda que a prática pode estar colocando alguns pacientes em risco. A nota lembra que a confiança no médico é fundamental para os pacientes e recomendou que as pessoas busquem sempre uma segunda opinião em casos complexos. A AMB informou que vai contribuir para as investigações e que vai responsabilizar os médicos envolvidos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Governo enviará PEC para a União atuar com estados na segurança pública. Reportagem de Maurício de Santi. A mudança que o governo pretende fazer na Constituição deve permitir que a União fixe normas e execute os programas na área de segurança pública, para que a sua atuação não fique limitada à transferência de recursos para estados e municípios. A intenção é também integrar as polícias federal e estaduais e as forças armadas, como aconteceu na Copa do Mundo. O envio da proposta foi confirmado pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Nós queremos mudar a Constituição para que possamos ter um protagonismo maior da União, seja do ponto de vista normativo, seja do ponto de vista das ações. Então, transformar a segurança pública numa competência comum com os estados, isso nos dará um pressuposto para a busca daquilo que nós queremos, que é a integração das polícias. O Senado já discute o assunto. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou em dezembro uma proposta que insere a segurança pública entre as competências comuns da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. O autor é o senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo. Ele explica que a Constituição já diz que é dever do poder público assegurar a segurança da população, mas não fala em responsabilidade compartilhada. Para o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, o importante é encontrar uma forma de reduzir os números da violência. Precisamos somar esforços para combater essa onda crescente de violência, que hoje não se restringe apenas aos grandes centros urbanos, às grandes cidades, mas que atinge também as pequenas cidades, as cidades do interior, onde o número tem crescido vultuosamente. A PEC do senador Ricardo Ferraço terá que passar por duas votações no plenário do Senado. Já a proposta do governo deve começar a ser analisada em fevereiro pela Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Maurício Desante. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Edelson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.